Osnir Alves. A casa vazia e a noite caindo, você foi embora, eu nem acredito. Eu choro sozinho, falta seu carinho. Às vezes pego o carro e rodo a cidade pra ver se diminui um pouco essa saudade. Mas nada te arranca de dentro de mim. Mas a realidade é bem diferente. É mesmo impossível esquecer da gente. Em tudo que eu faço você está aqui. Foi muita covardia você ter deixado o resto de perfume dentro desse frasco. Eu já quis jogar fora, mas eu não consigo. Parece até castigo. Foi muita covardia você ter deixado o resto de perfume dentro desse frasco. E não é exagero, tô espalhando seu cheiro pelo nosso quarto inteiro. Mas a realidade é bem diferente. É mesmo impossível esquecer da gente. Em tudo que eu faço você está aqui. Foi muita covardia você ter deixado o resto de perfume dentro desse frasco. Eu já quis jogar fora, mas eu não consigo. Parece até castigo. Foi muita covardia você ter deixado o resto de perfume dentro desse frasco. E não é exagero, tô espalhando seu cheiro pelo nosso quarto.